Remota 13, no Pátio 1. Alfa Juliette, Remota 13, no Pátio 1, no Pátio 1. Genema 313 para Costa, pronto? Autorizado Galeão, nível 360, decola pistão 0, curva direita, saída Dael, Leda, Bridge, Apesu 10. Controle 19.8, código transponder 5043. Neste paracionamento táxi. Liga 0. Pois não é 0, tá 3, 5, não é 1. O ONU 394 decola de 28, controle agora 1, 9.8, bom voo. 19.8, boa. Guardia 02, prossiga. Airbus da Oceané Pintura da Avianca na Remota 13, aposta autorizada, reporte para o táxi, 6315, aeronave da companhia. Afirmativo, 35595, aguardando o pistoleiro. O 35489, livre da telagem da pistão no 0, vento 160 graus com 099. Salvador, Índia November Alpha, pronta rotatória visual com campo. Controle Salvador, boa tarde. Voo 1394, cruza 3200 da El Leda. Vigilância 1394. 394. Mike, Juliette Romeu. Vai regressar pelo litoral? Gente, reporte fora da barra. Sede, tem uma TR da Trip já final de 2 milhas cabeceira 10. Prossiga até o ponto de espera da Oscar, guarda no para-decolagem, guarda 02. Trip 5595, autorizado pouso, pistão no 0, vento 140 graus com 099. Sente o Trip 5595, autorizado pouso no 0. Trip 5489, decola aos 3-1, no controle agora 119.8, bom voo. Controle ao Trip 5489, boa tarde. Mantenha nível de voo 200. Petro nível 140 como sinal, que solicita 140 como sinal. 140, sim. Submantenha aguardando autorização, confirmação de autorização de nível 140 como nível final. Sim. November Alpha, mantém a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no 7. Aguarda a autorização de pouso, November Alpha. Guardião 02, a livre decolagem com Pro Sul, vento 150 graus, 8 nós. Solo aos 3-2, libera direito, chama o solo 1-2-1-9. Libera direito, 2-1-9, fica próximo. Alfa Romeo Índia November Alpha, autorizado pouso, pista 1-7, vento 1-60 graus, com 8 nós. Autorizado autorizado o pouso, November Alpha. Juliette, vai na queda, reta 10, visual, contato. Alpha Victor Juliette, torre 1186. Torre 1186, Alpha Victor Juliette. Alpha Kilo 43, 5595. Tango Alfa Vitor Juliette, o ajuste 10 no 4, da presente, autorizado final da 17, reporta final de 2 milhas para pouso, o Alfa Vitor Juliette. Reportando final de 2 milhas para pouso, ajuste 10 no 4, Alfa Vitor Juliette. Rodou, cordial boa tarde, cordial do 2. Segue linha do litoral, atenção a tráfego em sentido contrário, passando as mediações do Bahia. É o helicóptero da Record, a 500 pés. Record, 500 pés, Bahia, sentido contrário. Motor atento, tráfego em colocar, fazendo a luz. Mike Juliette Romeu, atenção a tráfego da helicóptero da polícia, passando Itapuã. Em sentido contrário para o litoral sul. Ciente do Rodião 02, passando Itapuã. O Mantilhante Branco está no através do bairro de Itapuã, para regresso na Gatabata. Autorizado por outro foral de Itapuã, após o regresso na Gatabata. 390, 23. Copia 35. Copia. Autorizado Recife, nível 350, decola pista no zero, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, Aparecido 58. Controle 119, decimal 8, pode transponder 5040. Após cruzamento com o mesmo, chame a torre em 1186, para autorização de tráfego, vai para a direita. Após o cruzamento com o guardião 02, vai chamar a torre em 1186, grava. Guardião com a rua, curva 20. Decimal 8, neste estacionamento táxi. 98, entra. Estacionamento táxi. Confio. 6143. Mike Juliette Romeu, ciente, transferência à torre. Torre 36, graça. Salvador, passou, passou, passou, passou, passou, passou, passou, passou, passou, passou, passou, passou, passou, passou, passou, passou, passou, passou, passou, passou, passou, passou, passou, passou, passou, 014, mile arrival. Again, descend maintain flight level 050, mile arrival, QNH 014, Terra Foxtrot Yankee. Só tem o tráfego Charlie 150 a 1 milha da cabeceira 17 em procedimento de pouso, ok? Chame Recife em 1-2. 5 decimal 1. Recife é 251, gol 394. Salvador Atlântico, tem uma foto de luz na escotilha do carro. Descend to flight level 050, text Sierra Foxtrot Yankee. Ocean M3-15, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento 1-40 graus com 09 nós. Confirme Red Rhythm. Red Terminal, Red Cortina do Terminal. Aqui eu vi o window out. Ok, descend maintain flight level 050. Descend out to flight level 050 e Red Paranal. Zero Fox. Romeu Lima Papagou, prossiga. Lima Papagolf, prossiga a descida em condições visuais para o tráfego de Feira de Santana. Informe passando nível 050 em descida para autocoordenação com os tráfegos locais. Quatro, frequência livre no Costa. Toca! Mike Oscar Golf, chame a torre 1186. 1186, grato. São Salvador, boa tarde, Papa Romeu Mike Oscar Golf. Papa Romeu Mike Oscar Golf, boa tarde, o ajuste no 0 no 4, da presente, está autorizado final da 17, reporta final de 3 milhas para pouso, o Mike Oscar Golf. Reporta 3 milhas para pouso, 2014-17, Mike Oscar Golf. Oceané 6315, decola de Salvador, 39, controle agora 119.8. 119.8, 6315, boa tarde. Paciente Mike Juliette Romeu no solo aos 39, frequência livre no corte. Terra Fox Yankee, descend maintain 4,000 feet until Itapa position. After fly head in Serra Vitor 366 and continue descent to 2,500 feet when your nation 014. Sending out to 4,000 feet to Itapa after Serra Vitor 366 and then 2,000 to continue the approach. Your Fox Yankee. Salvador 1014. 315. Subir montanha 360, vigilante. 360, frente ao 63. Romeu Mike, Oscar Golf, ciente, autorizado pouso, pistão no 7, vento 150 graus com 09 nós. Mike, Oscar Golf. Azul 4116, desça e mantém nível de voo 06200. Chegada Mari, 1014. Mantenha o perfil da chegada, vou entrar em contato com o controle. Salvador, azul 41116. Azul 41116. Isso aí, mantenha nível de voo 060, chegada Mari 25. Ok, avisa a Recife que mandou chamar a sequência errada. Ela mandou chamar de chamar 35. Ok, ciente, grato. Feira de Santana. Romeo Mike Oscar Golf no solo aos 43, qual o pátio destino? 4054. O Mike Oscar Golf poderia repetir? Ciente, libera a direita até o estado, tenha uma boa tarde, Mike Oscar Golf. Confirmo, 3 horas 5 pb, autorizado para seguir o táxi via pátio principal, Índia, alvo ponto para torno norte, decimal 612. Yankee, do Dr. Lou, continue up road to call back over auto market gear down. We'll come back to land gear down and lock it and we'll complete up road, Sierra Fox. Condições de alinhar e decola separada. Autorizado, alinha e decola separada, pistão no zero, vento 150 graus com 8 nós, Rio 9649. Chame Recife em 1260. 6315, chame Recife 1260. 6315, boa tarde. Papapá, Sierra Foxtrot, Yankee, the wind is 140 degrees, 10 knots, clear to land runway 10. Clear to land on runway 10, Sierra Foxtrot, Yankee. Decola aos 49, controle agora em 119.8, bom voo. Controle 119.8 para o 19649, grato, bom serviço. Não, é, e 9649, ascensão 320, vigilante. TAM 3154, identifique, desça e mantenha nível de voo 050, chegada mar identificado. Controle, boa tarde, ao Rio 9649. Rio 9649, sub, mantenha o 320, vigilante. Para o 320, vigilância, autoriza direto alerta da presença. Inicialmente, mantenha o perfil aguardando liberar os tráfegos do setor para possibilidade de autorização, Rio. Ok, 9649, grato. Salvador com 648, passando 0-0. E se mantenha 3 mil pés, ou no 648. 3 mil pés, 62. Papapá, Sierra Foxtrot, Yank on the ground at 5-0, confirm your apron. Virtual Aerostar apron. Roger, Aerostar hangar, turn right in the call ground 121 decimal niner. Sierra Foxtrot, Yank. Turning right, right now, 121 Sierra Foxtrot. Sierra Foxtrot, Yankee. Sierra Foxtrot, Yankee. Prossiga seu ataque via taxiway Alpha, reporte para o ingresso parte principal. Alpha, reporte para o principal, Sierra Foxtrot. Disse, mantenha 060, chegada Marinha. 41116, boa tarde, continua a aproximação, reporta a marcador externo embaixo travado. Uno, zero, na bordo, 24 horas com a oficina nacional. Tá certo, o cliente na escuta? Na escuta, já precisamos do avião. Então, ele prossegue o táxi até a Quebec? Mano 42, prossiga táxi via parte principal, Índia, no ponto de espera, torno no próximo almeador. Autorizado, reduz a 1709 e completa final do procedimento estabilizado. 1040, 0090. 7209, autorizado ILS 1009, passagem. Autorizado, pouso na 1-0, vento 1-3-0 graus, 0-9-9. Ele responde 4 horas. Autorizado o cruzamento da pista no 735 com destino ao PAT 5, a estação na livre frequência. Tráfego no CIA, aguarde para iniciar a decolagem. Sou de Salvador, boa tarde, Golo 648, ILS 10, baixado da base. Azul 41116, solo 56, direita 121, decimal 9. 219, 41. 1648, continua a aproximação, aguarde uma autorização de pouso lá no 0. 1648. Tarde, Azul 4116, táxi via Alfa Juliette para o Gate 08. Alfa Juliette para o Gate 08. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus com 8 nós. Pouso no zero, gol no 648. O Tango Índia Bravo na escuta. Ok, a torre está ciente da decolagem, confirmando o destino é Pituaçu.